Pois é, você que segue a gente no Instagram, arroba Bodega do Maguila, nosso muito obrigado. Eu queria fechar o ano com 700 seguidores, não vai dar, mas pelo menos temos uma base boa aí de gente que já nos segue, compartilhe, divulgue, é importante. Tudo que a gente postar, vai compartilhando e divulgando para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e o nosso programa, tá certo? Vamos dar um abraço aqui aos nossos amigos lá de Pentecoste, Ceará. Alô, Fernanda Luz e família, todo o pessoal aí que nos acompanha pela nossa FM 98,7, minha amiguinha Tia Nieta, Selma, mulher da orelha transparente, também a Márcia lá em Paraipaba, Mirtoel Andrade, Shockwave Radio, o pessoal que nos abriu as portas, né, lá no ano de 2020, minha amiguinha Jujinger, aquele abraço, Yuri Rafael de Oliveira, Arthur Demari, jornalista Camilo, Clayton Costa, e aos meus colegas também, né, das demais emissoras que eu não lembrar de mencionar, um abraço, tapinha nas costas, desejo um excelente 2026 para todos nós, saúde, paz, prosperidade e juízo, juízo, juízo, juízo é a palavra de ordem, arroba Bodega do Maguila no Instagram, é o nosso perfil lá para você seguir, tá bom? E chegou a hora da gente fazer o nosso panorama geral, é o balanço de tudo que aconteceu no ano, né? 2025, como todos os anos, foi bom para uns e ruim para outros, mas óbvio que nenhuma experiência é individual, né, Jacis? É, cada um vai ter sua acepção de como foi o ano. No meu caso, eu não vou dizer que 2025 foi ruim, né? Eu aprendi muita coisa no campo pessoal, evoluí muito, né? Conheci pessoas que me marcaram, algumas até deixando certas marcas indeléveis, é bem verdade, mas faz parte do processo, né? No âmbito profissional, eu passei a ganhar mais, ganhei mais trabalho também, né? Mas na mesma medida, o reconhecimento também veio à altura, graças a Deus. Como torcedor, não tenho do que reclamar, afinal, é azar no amor e sorte no jogo. Não levamos o Mundial, mas de resto foi um ano excelente, né? Pra quem é flamenguista, né? Pra quem não ganhava nada, pra quem passou pelo Flamengo de 2005, hoje eu tô é mal acostumado, meu amigo. É, rapaz, tamo bem em 2026, vamos atrás demais. Mas aí, se a gente for colocar no balanço, eu também não viajei tanto quanto eu queria, perdi boas horas de sono, fritei a vista, pensei muito e nada fiz. Aliás, eu até fiz, pensei em fazer. Eu acho que por si só isso já basta. Agora, por que que eu compartilho isso com vocês, né? Pra vocês pensarem, nossa, o cara aí tá se exibindo, querendo dizer que a vida dele é melhor do que a minha, né? Querendo esfregar na cara? Não é nada disso. É a minha prestação de contas que eu faço com vocês. Afinal de contas, vocês me aturam o ano todo, né? Este programa é a minha terapia. Eu sempre digo pra quem eu posso, pra quem eu encontro. A Bodega do Maguila é um programa que eu distribuo de graça pras rádios. Eu não tiro um real daqui. Queria eu, mas eu não posso, né? Até por uma questão de marca também, que 2026 eu pretendo resolver isso, mas é minha terapia, eu gosto de fazer isso aqui, eu me sinto bem fazendo os personagens, falando com vocês, botando as músicas de vocês pra tocar, e eu sinto que vocês merecem saber também do que se passa na cabeça deste velho maluco de 25 anos, tá bom? Inclusive, eu sinto que eu não me dediquei tanto à bodega quanto eu deveria neste ano de 2025, eu sei, é estranho dizer isso, né, mas é porque eu trabalho com outras coisas, e essas coisas acabam minando um pouco, né, às vezes até muito, a disposição, a criatividade, mas a gente não desiste, né? 2026 vem aí cheio de coisa boa, cheio de novidade. Finalmente a plástica nova do programa vai sair, né? Também a cobertura da Copa do Mundo, aguarde que eu fique, porque vem coisa boa. Mas, enfim, a todo mundo, ouvintes, parceiros, coordenadores, possíveis anunciantes, meu mais sincero obrigado por tudo que a gente passou, por vocês estarem comigo durante todo esse ano. Principalmente você, ouvinte que tá aí do outro lado, porque sem você, o Maguilinha não estaria aqui fazendo zoada e a alegria de toda essa gente, tá bom? Obrigadão mesmo. E por favor, me coloquem em suas intenções. Assim como eu também desejo tudo de bom pra vocês, peço que vocês desejem tudo de bom pra mim, tá bom? 2026 vai ser bom pra todos nós, vai ser excelente, pensamento positivo pra cima, alegria é felicidade, pensamento positivo, coisa boa. E é isso aí, né, bicho? Vamos então deixar de enrolação, vamos de música, porque senão eu fico agradecendo aqui então umas horas. Vamos trazer essas duas pedradas aqui, Dom e Ravel. Lembra de Dom e Ravel, de Assis? Dom e Ravel, e eles cantam pra gente Só o Amor Constrói. Depois eu vou trazer Antônio Marcos e outra letra belíssima, preste atenção, porque essa é meio que um pressão do que viria a acontecer anos depois, né? Quem dá mais? O leilão virtual, as vidas expostas na internet, tudo isso que acontece, né? Foi previsto anos atrás nas letras belíssimas que hoje enfeitam aqui a nossa playlist direto da Vitrolinha. E daqui a pouco eu volto. Atenção! Sorteio da palavra-chave premiada, valendo Pix de R$200 pra fechar o ano com chave de ouro. Sai daí não, que ainda hoje tem, viu? Sorteio da palavra-chave. Aguarde e confie, já que eu volto com você. Eu quero ver, minha gente, eu quero ver. caminhos se encontrar. Eu quero ver, minha gente, eu quero ver você e eu e toda a nossa gente se abraçar. Eu quero te abraçar. Eu quero ver, minha gente, eu quero ver passando na calçada, ver crianças a brincar. Eu quero ver, minha gente, eu quero ver nos campos e cidades a alegria, quero encontrar. Eu quero encontrar. Você deixará. O conflito dominar as novas gerações, o desamor e a tristeza em tantos corações. Só o amor constrói. Por favor, plante uma flor pra florir nosso país. Quem destrói a paz não verá jamais um irmão feliz. Só o amor constrói. Por favor, plante uma flor pra florir nosso país. Quem destrói a paz não verá jamais um irmão feliz. Por favor, plante uma flor pra florir nosso país. Quem destrói a paz não verá jamais um irmão feliz. Só o amor constrói. Por favor, plante uma flor. Bodega do Maguila. Pois eu quero saber como vão ser as coisas por lá. Eu preciso me ver em 1996 e dizer sim ou não aos processos de vida de lá. Outro dia eu sonhei que estava numa arena gigante. Era eu o mais raro objeto vendido em leilão. Gargalhadas soavam por toda essa arena mercante. E eu era um palhaço sem graça vendido em leilão. E eu olhava tudo calado. E eu levava fé nessa mão. E eu ouvia os preços gritados. E eu calava o meu coração. E eu olhava tudo calado. E eu levava fé nessa mão. E eu ouvia os preços gritados. Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus? ainda mais por um louco que discorda do computador. Quem ainda mais por um velho ultrapassado que ainda crê no amor. Fui vendido afinal, como tudo no grande mercado. Mas meu medo acabou quando alguém me tocando. Já foi por meu pai perdoado. E eu também fui vendido, pregado, e nada mudou. Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus? Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus? Quem dá mais por um louco que discorda do computador? Passado que ainda crê no amor. Linda. Antônio Marcos, quem dá mais? Mensagem forte, é bem verdade. Muito bem, meus amigos, sem mais enrolação, vocês estão querendo saber, e o público de casa quer saber também, quem vai faturar R$200, o piquezão de Natal, piquezão de Ano Novo, aqui na minha nação, na nossa. Palavra-chave premiada. A palavra-chave premiada, que era champanhe. Tivemos 21 participações, sim senhor e sim senhora, novo recorde aqui na nossa bodega velha de guerra. Trocando aqui a câmera para o nosso sorteador, você está vendo aí todos os nossos participantes listados aqui direitinho. Vamos ver quem vai faturar um Pix de R$50, cortesia da bodega do Maguila, o último do ano. Checando aqui, está tudo direitinho? Está, vamos lá, uma, duas, meia e... Alô, Nieta Campelo! Pentecoste Ceará em festa! Nieta Campelo, tia Nieta, ganhou R$200 na minha nossa, na nossa palavra-chave premiada da bodega do Maguila, a última do ano. Parabéns, minha querida! Parabéns, merecido demais! Que beleza! Você que participou e não ganhou, continue participando, porque mês que vem, janeiro, tem uma nova palavra-chave premiada aguardando por você, e a gente quer a sua participação aqui conosco, tá certo? Muito bem, não temos mais tempo pra nada, estouramos o horário, não podemos mais protelar o nosso fim, mas foi muito bom estar com você durante todos esses 52 programas que nós fizemos em 2025. 2026 virá de com força e nós voltaremos cada vez mais fortes. Eu vou continuar fazendo programas inéditos pra vocês, tá? Mas nas próximas edições, janeiro, fevereiro, a gente vai dar um tempo dos quadros, tá bom? Vamos exibir reprises, melhores momentos de tudo que aconteceu em 2025 pra você que nunca ouvi pela primeira vez, você que já ouviu, tem o desprazer de ouvir novamente, tá bom? Mas semana que vem é fato venéreo, a gente se encontra aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil. Antes da gente ir embora, nosso jabá, redes sociais, Instagram e antes é Silva Locutor, o Instagram do nosso programa arroba Bodega do Maguila e o nosso site bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, é tradição, independente de treta, independente de outras coisas, a gente toca a última música da bodega de cada ano, é sempre essa, a versão de Marcas do Que Se Foi, na voz de Zezé de Camargo e Luciano. E é o nosso desejo que tudo que nasça de 2026 seja frutífero e tenha fortes raízes e que nos sustentem para toda a vida, coisas boas sempre, pensamentos positivos, gente boa do nosso lado, sentimentos bons, tudo de bom para você em 2026, esse é o nosso desejo, tá bom? E que claro, você continue aqui me fazendo companhia, né? Não invente me deixar sozinho não, tá bom? A gente vai seguir aqui com vocês durante todo o novo ano. E é isso, meus amigos, a você eu deixo meu forte abraço e até o ano que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera! Feliz 2026! Saúde, paz, prosperidade pra todos! Valeu, valeu, valeu! Até a próxima! Até o ano que vem! Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi. Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Você sintoniza ZYS 859 em 98,7 MHz FM. Uma emissora da Associação dos Moradores do Bairro da 15 de Novembro. Direção-geral, doutora Ivoneide Moura. Coordenação, Nogueira Filho. Transmitindo de Pentecoste, Ceará. Apoio Cultural. É tempo de celebrar o Natal da Conexão A4 Telecom. E neste fim de ano, a 4 Telecom celebra a conexão que aproxima pessoas e transforma o dia a dia. E para você entrar nessa época com ainda mais qualidade, preparamos uma oferta especial. Assine 600 megas por apenas R$ 99,90 por mês e ganhe acesso a Disney Plus e HBO Max para toda a família aproveitar o melhor do entretenimento. E tem mais, ao contratar você concorre a uma TV de 32 polegadas. Tudo isso com instalação totalmente gratuita, feita por uma equipe especializada, garantindo a melhor internet e suporte da região. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 996710001 ou ligue 4042-3166. A 4 Telecom, com você o tempo todo. Nutrição animal vai muito além de alimentar. É sobre cuidado, compromisso e responsabilidade com quem produz, com quem trabalha no campo e com o bem-estar dos animais. É por isso que existe a Rações NutriRanche. Há anos no mercado, a NutriRanche se destaca pela excelência na fabricação de rações balanceadas para aves, bovinos, ovinos e suínos. Desde o recebimento da matéria-prima, seguimos padrões técnicos exigentes, garantindo que só o melhor entre na sua propriedade. Fale com a gente no WhatsApp 889-8157-2081 ou pelo nosso Instagram, @NutriRanche_. Promoção fim de ano do Contigo Supermercado. Arroz Itaguari branco 1 quilo, 3,19. Arroz Itaguari parbolizado 1 quilo, 3,19. Açúcar Cristal Forpan 1 quilo, 3,49. Feijão de corda Calbir 1 quilo, 4,49. Óleo soia 900 ml, 9,49. Café puro Avaco 250 gramas, 14,99. Biscoito Rosquinha Rainha Chocolate 300 gramas, 4,69. Biscoito Rosquinha Rainha Leite, 300 gramas, 4,69. Biscoito Rosquinha Rainha Coco, 300 gramas, 4,69. Flocão Dona Clara, 500 gramas, 1,99. Farinha Branca, ponto do feijão, quilo, 4,19. Farinha Amarela, ponto de feijão, o quilo, 4,19. Macarrão Espaguete Danado de Bom, 400 gramas, 2,19. Sabão em pó Lume, 400 gramas, 1,99. Detergente Meu Lar, 500 ml, 1,99. Empanada Resende 100 gramas, 1,99. Hambúrguer Perdigão 56 gramas, 1,59. Linguiça Toscana Aurora 22,99. Promoções válidas até o dia 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque. Só aqui no Contigo Supermercado. Renove sua casa com crediário próprio em até 15 vezes. Entregue montagem grátis, equipe pronta para atender. Ligue 85-3294-9820. A Espia Móveis, a loja que vai até você. Paramédicos Pentecoste, temos tudo em material de apoio à saúde como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, colchões e travesseiros especiais, cintas pós-cirúrgicas, botas ortopédicas, muletas, andadores, aparelhos de pressão, aparelhos de aerosol e bolsas térmicas. Localizado na rua Luiz Soares do Carmo, 452, por trás do hospital, no centro da cidade. A Paramédico é facilitando a sua vida. A Paramédico Pentecoste fica junto à loja Rita Variedade. Empresa mais de 30 anos no mercado, facilitando a sua vida. Fale conosco pelo número 85991169161 ou siga-nos no Instagram, @paramedicopentecoste. Paramédico Pentecoste, a casa do bem está pertinho de você.

Agradecemos a sua audiência. Estamos indo cada vez mais longe e ficando cada vez mais perto de você. Continue sintonizado na melhor. Rádio Nossa FM. Sucesso, Ana Cavalo, Zé Vaqueiro, Gabriel Rabel e Raíssa. A Deus ele atendeu em dobro. É mais um final de semana que a gente ganha de novo. Dinheiro todo mundo tem, cavalo bom é que tá difícil. Na vaca já deu, tô rico, tô rico e tô rico. Vou derrubar. Obrigado, meu Deus, por ser fiel. E meu cavalo nasceu pra ganhar. Já madeira pra fazer trabalho. Viaja, vou tentar nós derrubar. Obrigado, meu Deus, por ser fiel. E eu e o meu cavalo nasceu pra ganhar. Nasceu pra ganhar. Nossa FM, a rádio dos grandes sucessos. Vai ter aquela choradinha, vai. Essa é doída, hein? É, Caetano. Fez as malas, bateu a porta, bateu no peito, falou, não tem volta. E aí, voltou. Abriu a porta com a voz de choro, implorando volta. Mas desse meio tempo eu saí, investi no meu esquecimento, e agora tá custando caro pra eu atender seu arrependimento. Se ainda não entendeu meu desenho, a bebida não volta pro copo, o meu choro não volta pro olho, a fumaça não volta pro peito e a brasa não volta a ser fogo. O tempo não volta pro relógio e o dinheiro não volta pro bolso. Resumindo, é por isso que a gente não volta pro outro. Vai, até. Nesse meio tempo eu saí, investi no meu esquecimento, e agora tá custando caro pra eu atender seu arrependimento. Se ainda não entendeu meu desenho, a bebida não volta pro copo, e o meu choro não volta pro olho, a fumaça não volta pro peito, e a brasa não volta a ser fogo. O tempo não volta pro relógio e o dinheiro não volta pro bolso. Resumindo, é por isso que a gente não volta pro outro. A bebida não volta pro copo, o meu choro não volta pro olho, a fumaça não volta pro peito e a brasa não volta a ser fogo. O tempo não volta pro relógio e o dinheiro não volta pro bolso. Resumindo, é por isso que a gente não volta pro outro. Resumindo, é por isso que a gente não volta pro outro. Ah! Nossa Senhora!

apaixonado. Eu quero ver só vocês cantando comigo pra ficar bonitinho. Amor é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Amas. Jamais dizer adeus. Já não é mais. A grande surpresa. Viver assim. A se morder de amor. Rádio Nossa FM, a melhor programação. Eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu beijo. Já tô vendo eu aí na proteção de tela do seu celular. E você usando a letra G no seu colar. Eu não tô me achando, eu só te achei a cara do pra sempre que eu sempre procurei. Então fala que você também acredita em destino.